Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Esta é a nossa 8ª semana de emissões, vamos portanto para a emissão número 15 do nosso espaço radiofónico. Um espaço radiofónico com hoje música bem animada, bem lá para manter as energias em alta. Vamos abrir portas hoje para uma música mais divertida, mais cheio de energia e, portanto, com o objetivo de o manter animado. Vamos começar com duas músicas de um grupo sueco que se chama One Up e que, a julgar pelo género musical, parece que se dedicam a fazer músicas para jogos de computadores. Vamos ouvir duas músicas deste grupo sueco, são aquelas que temos aqui disponíveis neste exato momento. Os One Up, que parecem dedicar-se muito aos chamados 8-bit, música de 8-bits, ou seja, que recorrem às limitações de há uns anos atrás para fazer música. Sabem que foi algo que fascinou muita gente, que hoje, ainda hoje, faz música em 8-bits, é verdade. Vamos ouvir então estas duas músicas para abrir a emissão número 15 do nosso Nota 7. E se não sabe o que é 8-bit ou 8-bits, a ficar a conhecer agora a ouvir os One Up. We'll be right back. Vamos agora mudar de género musical, ligeiramente. Vamos ficar com um tema português, chamado Os Pauliteiros, interpretado também aqui com música instrumental. Uma música bem divertida, bem disposta, com energias bem positivas. E é desta forma que vamos dando seguimento ao nosso Nota 7. Nos próximos minutos, é uma versão pequena, nos próximos minutos pode ficar então com... Eu fui a Miranda ver os Pauliteiros, eu fui a Miranda... O que é que me diz? Não vai isto. Passar para um género um bocadinho mais pesado. Vamos ficar com duas músicas. Primeiro dos The Planets e Vanessa Mai, a violinista japonesa. A violinista que tem a particularidade do seu violino ser um violino elétrico. Mas isso não lhe tirou mérito. Sem dúvida que ela é uma grande senhora da música. O violino elétrico é tipo... A ideia é mais ou menos como a guitarra elétrica. Ou seja... É elétrico, mas isso não faz nada. O facto de ser elétrica não faz nada pelos... Só permite outras sonoridades. Mas há muito ali que dar abraço. Isso há. E vamos então escutar Vanessa Mai com os The Planets. E logo depois... Uma musiquinha, não sei se se lembra dos passarinhos a bailar, acabados de nascer, com o rabinho a dar. Piu, piu, piu, piu. Lembra-se disto? Estou apenas a dizer a letra porque não me atrevo a cantar. Tentei há um bocadinho e não correu bem. Hoje estou assim, hoje estou bem disposto. Muito bem disposto. Então, vamos lá ficar com estas duas musiquinhas. Quero partilhar esta minha boa disposição consigo. Vamos à música. Até já. DJ Benny. Vamos ficar agora com mais uma musiquinha portuguesa e mudando novamente de estilo, mas uma música também bastante alegre. É do saudoso guitarrista Carlos Paredes. É uma música que... Isto faz lembrar... faz lembrar o campo. Faz lembrar um dia de manhã no campo com os pássaros a cantar, com... uma grande calminha, com o tempo para segundo plano. Por acaso se faz. Então partilho esta mistura tão agradável de sensações com o estimadíssimo ouvinte. Vamos ficar, antes das minhas despedidas, com Carlos Paredes. Thank you. E vamos prolongar estas boas sensações com a última música do Nota 7. Curiosamente, hoje também com 7 músicas. Vamos ouvir nos próximos minutos Frank Miles. A música chama-se Jukebox Dancer, mas é uma música bem calminha. Tem o seu ritmozinho. Pode dar para uma dança leve, mas é sobretudo uma música de paz e de muito positivismo. Vamos então ficar, nos próximos instantes, e para encerrar a edição número 15 do Nota 7, vamos ficar com Frank Miles e Jukebox Dancer. Da minha parte é tudo. Tenho a continuação de uma boa tarde. Já a seguir chega o Pop 40 Brasil com grandes músicas, aquelas que mais fazem sucesso no Brasil. Aproveito para ficar também a par das novidades que se vão tocando por lá e de outras músicas que já conhece, mas que é sempre bom ouvir. Fico por aí, tenha uma boa tarde, fique em companhia do Canal 2. Quanto à Nota 7, voltamos amanhã e com Termin, música tocada em Termin. Fique bem e boa tarde. Até amanhã.